pop, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Quem está ligando? Pop, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Que papo é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro! Pop! Olha a mãozinha pra cima. Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, ho! Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, ho! Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, ho! Joga a mãozinha pra cima!